E durante esta semana nós temos um roteiro, como vocês já estão conferindo, mais calmante. Na verdade, são os grandes adágios de todos os tempos dos maiores compositores. O que vem a ser um adágio, adagio em italiano? É nada mais do que aqueles movimentos mais lentos, mais suaves, mais doces, mais pungentes, mais românticos, que são aqueles que têm realmente a maior popularidade. E essa seleção traz os mais famosos, os mais belos, alguns deles os meus preferidos, sem dúvida, e acredito que sejam também os preferidos da maioria. E durante esta semana inteira, como disse, será esse o nosso roteiro, inclusive na sexta-feira, quando então completamos e fechamos esse ciclo de adágios, só que na sexta, durante metade do programa, ou a parte final do programa vai mudar um pouco o clima, mas durante a semana toda nós teremos essa suavidade, uma suavidade que condiz muito também com a nossa questão de sensibilidade. Thank you. Thank you. Você está ouvindo Questão de Sensibilidade pela Melodia FM, a educativa de Varginha, hoje com adágios, os adágios mais populares de todos os tempos.